Estava nele passageiro. Jovens bonitos e solteiros. Logo a seguir noutra paragem. Entrou uma mocinha na viagem. Olhando para todos perguntou: que carro é este em que vou? É o autocarro do amor. Logo respondeu o revisor: la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Eu por ela então me apaixonei. Camila, com lacinhos na cabeça, parecia uma flauzina caminhando toda à pressa. A burra da tia Camila é cheia de presunção, quando lhe pica o moscardo, atira com a dona ao chão. Camila com a dona às cavalitas tinha um ar importante, com as acreditas nas fitas. A Camila tem bigode, faz inveja a muita gente, mata o bicho pela manhã com tupinhos de aguardente. Andava de botas grossas e um saco a tiracolo, onde trazia a garrafa que dizia ser Pitoli. Mas a malta que lá estava na taberna do Jacinto gritava toda em coro: oh, Camila, é branco tinto, é branco tinto, é branco tinto. É o Pitol do Jacinto. Ah! Trabalho.

esta rua crescente para que pareça melhor andar sem destino, a cabeça nas mãos. O céu está frio, o escuro maior. Vou para o meio, nenhuma mentira. Olha para ti, para o que eles te fizeram. Os olhos no chão, os olhos no chão, os olhos no chão, os olhos no chão. Não quer saber quem, ninguém sabe o teu nome. Para lugar nenhum, o dia morreu. Não sei quem sou eu, não sei quem sou eu. Olha para ti, para o que eles te fizeram. Os olhos do os olhos no chão. Olhem para mim, para o que eles me fizeram. Eu já sei dizer não. Eu já sei dizer não. Os olhos no chão. Os olhos no chão. Os olhos no chão. Os olhos no chão. Os olhos no chão. Antena Web, Canal 1. Vejo o rio nesta Lisboa, Bossa Nova, Madragoa. Ouço a lua chamar. Canto d'alma, alegria Ipanema, moraria. Toco a noite ao chegar na saudade de te amar. Os fadistas ao luar. sambar neste porto. Eu canto por ti, Sotejo, por ti sorri. Eu já vos disse, eu não desisto. E só assim me sinto em paz no meu tempo.